O Ministério Público de Minas Gerais e a Copasa firmaram um acordo no qual a empresa se compromete a regularizar o sistema de tratamento de esgoto em Conselheiro Lafaiete, na região central do estado. Já o Ministério Público irá encerrar ações judiciais decorrentes de um termo de ajustamento de conduta que a Copasa não cumpriu. No acordo anteriormente firmado com a MP, a Copasa deveria colocar em operação duas novas estações de tratamento de esgoto, os sistemas de tratamento de resíduos de duas estações de água e ainda solucionar o problema dos gases produzidos pela estação Bananeiras. O novo compromisso, assumido com a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete, estabelece prazos para a Copasa conectar a estação de tratamento de esgoto Bananeiras às redes dos bairros Amaro Ribeiro, Paulo VI, Jardim Europa e São Geraldo e tratar o esgoto na bacia do Ribeirão Ventura Luiz. A Copasa deverá ainda instalar no bairro Rancho Novo um sistema de coleta e tratamento de esgoto e conectar a estação Bananeiras às redes dos bairros Topázio, São Dimas, Novo Carijós, Parque das Acácias, Jardim Alvorada, Santa Cruz e Santa Terezinha. O acordo estabelece ainda prazo para o diagnóstico das áreas sem redes coletoras. Como medidas compensatórias, a Copasa deverá doar R$4 milhões para o recadastramento de todos os imóveis do município, mais R$2 milhões para a restauração da Casa de Cultura Gabriela Mendonça, imóvel do século XVIII interditado desde 2014, R$100 mil para o custeio de perícias ambientais e outros R$100 mil para o programa de castração de cães e gatos. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.